10 filhos. 10. 4 homens e 6 mulheres, na zona rural. Mas ele nunca teve uma ideia de que alguém pudesse estudar, fazer alguma coisa. Sempre estava contente ali com o patrão, porque enganava de um jeito, enganava do outro, dava um leite, dava uma coisa, dava um queijo, e foi enrolando, enganando. A gente já veio com uma ideia diferente de trabalhar, de sair da mão do fazendeiro e trabalhar. Vocês hoje lutaram de um grau, graças a Deus. Amanhã, se tiver seus filhos têm que olhar. Não, meu pai, lá não vou envergonhar meu pai, não, eu quero ser isso. E vai estudar amanhã. Então o progresso vem vindo. Está devagar, está demorando, mas vem vindo. Vem vindo.